Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Na discoteca do Cleiton eu vou trazer a dupla Amarildo e Alexandre. A Faculdade da Música apresenta os mestres Edson e Hudson. A frase retocável de hoje é uma frase de para-choque de caminhão muito engraçada, né? Na oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 121. Alô, a lorota, você vai dar boas risadas, viu? Na dica do programa, eu vou trazer hoje, minha amiga, vou te ensinar a fazer uma máscara hidratante muito fácil de fazer. Provavelmente você tem até os ingredientes aí na sua casa. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o pedido da Maria Inácia Figueiredo de Xinguara, no estado do Pará. A sugestão do Beijá, Felipe Falcão. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Rodrigo Matos e Praiano, o voo do Condor. Conheci, o céu abriu as portas e eu entrei. Um novo sentimento conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou-me a fonte e eu bebi. Soprou-me as asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voa um condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Descobri, mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara meu esqui. É o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voa um condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque

Geraldo Viola e Dino Guedes, Amor e Saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Eu passei na sua terra, já era de madrugada. As luzes da sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando a nossa vida passada, do tempo do nosso amor que se acabou tudo em nada. A sua casinha triste estava toda fechada, e no varal do alpendre umas roupas penduradas. Conheci no meio delas sua blusa amarelada. Aumentou minha saudade, eita vida amargurada. Tempo que nós se amava, eu fiz muitas caminhadas. Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada. Você de casaco preto vinha toda enamorada. Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém visse nada. Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinada. Você se casou com outro, eu segui minha jornada. Deixei você me acenando lá na curva da estrada. Adeus, cabocla faceira, rosa branca perfumada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Geraldo Viola e Dino Guedes, Amor e Saudade. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Meu amigo, você que trabalha com show, você presta atenção, você fica esperto, que esse ano vai ser um ano de muitos eventos, né? Tem muitas festas já acontecendo por causa do tema da Copa do Mundo. Brasileiro não perde oportunidade para fazer festa, né? Então eu vou te passar aqui o telefone da RBM Música. De repente, você não está sabendo como é que você faz para contratar a atração da sua festa, você dá uma ligadinha para 61-9981-3601, 61-9981-3601, para você contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalma Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. O sucesso do momento, Eduardo Costa, Enamorado. Ah, já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, então desejo do gosto doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Então desejo do gosto doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eduardo Costa cantou Enamorado pro Diego da rádio lá, da Mix FM, lá em São José do Mantimento. Diego, tô preocupado, rapaz, dá uma ligadinha pra mim pra resolver a data daquele evento, tá bom? Abraçando também os meus amigos que estão curtindo o nosso programa no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, nesse Brasilzão todo aí, um grande abraço pra você. Eu vou atender o pedido, quem foi? Foi o Nendo Ônibus, lá de Livramento. Ele me mandou um recado. O Cleiton, eu tenho um amigo, o João Paulo. Ele mora na Rua do Areião. Ele é muito seu fã, não perde seu programa na Portal FM de jeito nenhum. Toda noite ele tá ligadinho lá. Ele pediu pra você mandar um alô pra ele, pros irmãos dele, pra todos de Livramento, e pediu pra você cantar uma música pra ele. Ô Nê, um abração pra você. Eu fiquei conhecendo o Nê quando eu fui lá em Paramirim, né? Que teve, eu fiz um show lá em Paramirim, e o Nê foi lá, levou uma turma grande lá pra me assistir. Foi uma festa bonita e desde então nós não perdemos mais o contato. Ô Ney, um abração para você, né? Um grande abraço para o João Paulo aí, que não perde o nosso programa, e um abraço também para os meus amigos da Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, essa rádio que sai rasgando essas beiradas tudo aí, pega num monte de cidade, né? Só estou esperando o convite, viu, Ney, para poder fazer um show aí em Livramento. Passei aí, achei uma cidade movimentada, né? É um lugar bom para a gente fazer um show, já que o nosso programa tem grande audiência por aí. O João Paulo pediu, eu vou trazer o avô do João, Cleiton Aguiar, Cheiro de Flor. Volta pra mim, porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão,

Fui na grandona, fui na pequena, tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o melhor que tá tendo. Até o que mais não falou, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os melhor que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o melhor que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os melhor que tá tendo. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Felipe Falcão, os melhor que tá tendo. E vou dizer uma coisa pra você, no, com tanta gente cantando ruim, Felipe Falcão é dos melhor que tá tendo mesmo. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ele não divulga, né, só os grandes artistas, os famosos, não. Sei que tá querendo ficar famoso também, ele faz esse trabalho, viu? Ele é especialista em Minas Gerais, visita mais de 300 emissoras, há mais de 30 anos ele conhece o trecho, todo mundo conhece o Flavinho. Flavinho é ajeitado demais da conta, né? Se você quiser ficar conhecido nas Minas Gerais, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, eu vou trazer o José Ribeiro, Leonardo e Gaúcho da Fronteira. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Inácio Figueiredo, de Xinguara, no estado do Pará, me mandou aqui uma mensagem pelo Facebook. Ô Cleiton, escutava seu programa na Rádio Nacional da Amazônia. Eu assisti dois shows seu em Xinguara, no Pará, há muitos anos atrás. E tinha uma música que você tocava no seu programa, que eu gosto muito e que marcou um momento importante da minha vida. Maria Inácio Figueiredo, de Xinguara, no Pará, pediu, e eu vou colocar na trilha sonora da vida dela, José Ribeiro, Um Amor Vai, Outro Vem. Um amor se vai, logo outro vem. Tenho um novo amor, arranje um também. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja um também. Não adianta lamentar a tua vida, não adianta vir chorar teu dissabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua. Agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça. Agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo outro vem. Tenho um novo amor, arranja outro bem. Um amor se vai, vida. Não adianta vir chorar teu desabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua.

não dá um grande resultado. Você vai repetindo, você vai ver que a sua pele vai agradecer, né? Muito simples, a máscara hidratante com 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de chá de leite. Você mistura o leite com mel ou o mel com leite, mistura bem misturadinho, esparrama no rosto e deixa na pele por 10 minutos. Se você puder ficar sem conversar e sem fazer mexer com a cara, é melhor, viu? Porque aí o rosto vai absorver tudo, né? Você deixa por 10 minutos, lava bem o rosto com água morna e depois você aplica uma loção calmante para o rosto, aquela loção que você está acostumado a usar, tá bom? Te cantava o programa do Cleiton Aguiar, ensinando as mulheres a ficar até mais bonita. Eu vou passar essa para minha mulher, que minha mulher tá ajeitada, viu? Uma velhinha ajeitada. Mas ela é cuidadosa, que danada, né? Passa um tanto de tem na cara, vou ensinar isso aqui para ela. A dupla do momento. Esses meninos foram os que mais fizeram sucesso no ano que passou, de 2013, né? E agora que eles apresentaram um especial outro dia na Globo, especial aparecer na Record também, estão danados. Essa dupla é de primeiríssima qualidade. Jorge Mateus, Colorir Papel. É o carnaval com Jorge Mateus. É o vento que passa e leva, cai o filho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor que volta na terra, arco-íris, canta, joga pra cima. Mas ela só não é constelação. Sem destino vamos, passeia feito nuvens no céu. É a maratinda colorir papel. É um vento que passa e me leva, cai o vivo. Amarela, planta o pé no chão. ABC, o amor dando volta na terra. Arco-íris de luz aquarela. Planta, joga a pirraça, vai. Vamos ver o pôr. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos. Sorriso lindo. Linda, linda, linda, linda, linda, linda. Nós dois, perfume, bem me quer. Tem biscoito, queijo, bolo e vodka no axé. Vamos ver o pôr no sol, me dê a mão. Mas ela só não é constelação. Beijo, deixa no vamos. Passeia feito nuvens no céu. Derramar a tinta colorida. Mais uma vez, não lê no pôr do sol. Lindo, mas ela só não é constelação. Não, se destino vamos. Passeia feito nuvens no céu. Vê a maratina colorida. Carnaval com Jorge Mateus. Bloco Pirraça. Um beijo pra você. Jorge Mateus, Colorir Papel. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Fera Ferida. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não me esqueci. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existirão, mas que não resistirão a vendavais constantes. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. No Cantinho do Rei eu recordei um grande sucesso de Roberto Carlos, Fera Ferida. A Lorota de hoje, quem me mandou foi o Edson Ferreira, lá de Patos de Minas, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pela internet, direto no site da radioestudiobrasil.com.br. Edson, muito obrigado pela sua colaboração, viu? O Edson está dizendo assim, o Zezinho Mineirinho foi no cabaré e chegou lá e perguntou, cadê a Ritinha? A Ritinha tá aí? Aí a dona do cabaré falou, não, a Ritinha não tá, não serve a Maria. Falei, ah, rapaz, eu queria a Ritinha, mas a Maria é boa. Não, tá bom, então serve a Maria mesmo. Quando chamou, a Maria chegou, levou o rapaz pro quarto, ele chegou lá e falou, escuta, você faz como a Ritinha faz? Você faz igual a Ritinha? Ela que era uma prostituta experiente, ela falou, tudo que a Ritinha faz, eu devo fazer também. Ele falou, não, eu faço, tem problema não e tal. E aí começou, né, fazer tudo que ela sabia e tal. Aí um pouquinho o camarada virou e falou assim, escuta, você faz igual a Ritinha? Ela deu tudo que tinha mesmo e tal, e buscou aquele trem que ela sabia, né? O canguru perneta, aquele outro, aquele, a pata do elefante, um bocado de coisa que ela sabia, fez com o camarada, né? E o caboclo já estava até suando. Quando ela dava uma paradinha, ele falava assim: escuta, você faz igual a Ritinha? E a moça falou: não é possível que eu não estou agradando esse caboclo, né? Já usei meus argumentos tudo. E aí ela já cansada, bufando, virou para ele: escuta, por que toda hora você pergunta se eu faço igual a Ritinha? Me diz uma coisa, o que, é que a Ritinha faz com você? Aí ele respondeu com a maior cara de cínico: uai, ela faz fiado. A Ritinha fazia fiado. Ó, se você tiver uma barata dessa e quiser mandar pra mim, faz que nem o Edson Ferreira lá de Patos de Minas. Você pode mandar no site radioestudiobrasil.com.br, ou então pode mandar no Facebook, ou então, o Edson mandou, não foi no Facebook, né? Ou então você pode mandar também pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você quer ficar reclamando que a vida tá ruim, que você tá sem dinheiro, que você não arranja emprego, você pode reclamar. Agora, se você quiser dar um novo rumo para sua vida, você pode ter a grande oportunidade que eu vou lhe oferecer, que é você ganhar muito dinheiro sendo um revendedor da Alporte Jeans aí na sua cidade. Calças, bermudas, saias, short, boyfriend, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, você vai precisar de um pequeno capital para começar, né? Você compra, bota 100% em cima, qualquer negócio que dá 100% é um excelente negócio. E você ainda vai vender mais barato que a concorrência, um jeans de altíssima qualidade. Depois que eu passei a usar o Alporte Jeans, porque hoje eu sou um representante do Alporte Jeans, sou um revendedor e estou muito satisfeito. Eu criei uma distribuidora aqui em Brasília e na região aqui do entorno de Brasília, né? É uma excelente oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande. Se você tiver CNPJ, vai pela transportadora. Se você não tiver, vai pelo correio, que o frete é um pouquinho mais caro, mas vale, continua valendo a pena do mesmo jeito, né? Entre em contato com os telefones 61 99813-6601, 61 99813-6601 da Vivo, ou 61 8143-8802 da TIM, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Alporte Jeans. Você começa com um pequeno capital, vai crescendo e logo logo, com certeza, você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Alporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Pato Gustavo, o Garçom Ribamar, o locutor Silvio Matos, Nelly Maria Ladeira Martini, José Olímpio Júnior, Aparecida Reis, Cristiano Contreiras e Eguimar Aparecida. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, para todos os aniversariantes de hoje também. Hoje está sendo um dia de muita tristeza para mim, porque no dia que eu gravava esse programa aqui, foi exatamente no dia 4 de fevereiro de 2014, faleceu em Palmas, no estado do Tocantins, um querido amigo meu, o Pereira. Pereira, ele formava junto com seu filho Rafael e com Feliciano, ele formava os Canarinhos do Brasil, que todo dia eu falo neles aqui. Hoje eu não falei em respeito ao falecimento do Pereira, e mesmo porque eu não sei se vai continuar o grupo, não sei o que, que o Rafael vai fazer, né? Mas eu quero daqui, eu acompanhei pessoalmente todo o drama da dona Mara, a viúva do Pereira, o Rafael, seu filho, fizeram o que puderam, mas infelizmente ele não resistiu, teve uma hemorragia interna, e o mais interessante é que ele morreu de cirrose hepática, mas ele não bebia, nunca bebeu, né? Então a cirrose pode ser ocasionada também por outras doenças, eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, né? Que Deus abençoe o Pereira, receba o bem lá, e que proteja também a sua família, dê forças a dona Mara. Eu sei que vai ser difícil, né? Porque eles ficaram casados mais de 30 anos, eles eram os três, a família deles lá em Palmeiras eram os três, era o Pereira, a dona Mara e o Rafael, mas faz parte da vida, a gente vai fazer o quê, né? A minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 121, Deus Protetor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Muito bonito, né? Esse salmo, Salmo 121 da Márcia Ferreira, Deus Protetor, faz parte do CD de Salmos da Marcinha. São 30 salmos que você pode comprar. Esse CD, quando eu estou assim meio chateado, meio aborrecido, meio estressado, eu ponho esse CD, escuto uns 2, 3 salmos, calma, e eu volto a trabalhar, né? Você pode comprar por R$15, já com despesa de correio, pelo Projeto Confiança. Você manda o endereço e o seu nome completo, endereço completo, para o e-mail marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A equipe da Marcinha manda pelo correio. Quando você receber, junto com o CD, vai o número de uma conta. Você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal, e deposita os R$15 por cada CD que você comprar, tá bom? É uma maravilha, e se compre logo que tá acabando, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, só eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram aí do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, Aqui Mora Gente. Ontem eu tive a oportunidade de receber na minha casa aqui em Brasília a visita do maestro Pinóquio, do deputado Eduardo Gomes, do Renato Barros, que é o compositor dessa música junto com o Eduardo, do Mozart Silva, né, grande preparador vocal. A Márcia Ferreira esteve aqui também, muitos amigos, meu amigo Simão Sarkis, nós nos reunimos, o Lisoel, nós nos reunimos aqui, o Fred e a esposa do Pinóquio também, que eu não conhecia, fiquei conhecendo agora, a filhinha dele, a coisinha mais adorável do mundo, né? E fizemos aqui em casa um pequeno jantar para receber os amigos, né? Que coisa boa é a gente estar rodeado de amigos, não tem nada melhor para confortar o coração da gente, que é a casa cheia de amigos, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. Sobre a cidade que dorme vai passando o nevoeiro. quanto mais um janeiro vem juntar-se ao meu viver. E a deusa da ternura para mim sorri cantando, ou talvez canta chorando pelo amor que vai perder. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Canta, canta para mim, meu primeiro amor querido. Partir tão comovido, nosso adeus é sem talvez. Sua voz maravilhosa é o fogo que me inflama, é o prêmio a quem ama pela derradeira vez. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Vou para sempre dessa terra. Nossa paz armou a guerra entre os grupos fariseus. Os parentes mercenários desfizeram nossa festa, e agora só nos resta um abraço e um adeus. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus. A frase irretocável do programa de hoje é de Para-choque de Caminhão. Amigo é igual parafuso, a gente só sabe se é bom na hora do aperto. Amigo é igual parafuso, a gente só sabe se é bom na hora do aperto, é a frase verdadeira e irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Amarildo e Alexandre. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha só, de eu saber que você está me escutando, eu acho bom demais, mas quando você participa do programa, eu acho melhor ainda, viu? Você pode participar mandando o seu recado para o site radioestudiobrasil.com.br, tem um lugarzinho para você deixar o recado lá. Você pode também mandar pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. Pode entrar nos dois perfis que eu tenho de Facebook e até no velho Orkut. Eu ainda mantenho lá três perfis no Orkut ainda, né? Você pode mandar o seu recado, pedir música, pedir oração, mandar uma frase, mandar uma dica, pedir uma música do Roberto Carlos, mandar uma lorota, pedir a música que faz parte da trilha sonora da sua vida, pedir um sucesso de ouro. Fica à vontade, a sua participação no programa é das mais importantes, viu? Um grande abraço para todos vocês que me ouvem, aqueles velhos ouvintes do passado e esses agora que estão chegando, principalmente a meninada, que ouve a gente, não é no rádio, ouve a gente no computador, no telefone celular, hoje está desse jeito, né? No iPad, no iPhone, essa treinada que eu olhei. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Amarildo e Alexandre, Depois da Balada. Pega, eu pego você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Ei, Cio, tô de olho em você, tô querendo te conhecer. Pegar você, beijar, morder. Depois da balada te pegar, pra gente ficar bem juntinho, só nós dois. Sábado com a galera dançando, é só curtição. Olha que menina você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Pega, pega eu pego você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Tô de olho em você, tô querendo te conhecer. Pegar você, beijar você. Depois da balada te pegar pra gente ficar bem juntinho, só nós dois. Sábado a galera dançando, é só curtição. Olha que menina linda, conquistou meu coração. Pega eu pego você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Pega, pega eu pego você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Pega, pega eu pego você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Pega, pega eu pego você, a gente se pega até o amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Amarildo e Alexandre depois da balada. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Quem me mandou essa música da dupla Amarildo e Alexandre foi o meu colega Edmar Nolasco, da Super 90 FM, lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, onde, graças a Deus, o nosso programa tem uma grande audiência. Ô, Edmar, um abração, muito obrigado pela colaboração aí, viu? A dupla é boa, rapaz. Amarildo e Alexandre, depois da balada. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, a Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres. Edson Hudson, Não Sou Eu Quem Te Faz Sonhar. Tô pagando pra ver até quando isso vai durar. Mas que bom seria ser você meu abrigo, pois te ver sem te ter, te amar sem querer, só me faz te querer muito mais. Tô sonhando, tô com medo, tô guardando meu segredo desse amor que só vive em mim. Esse amor não é meu, tô sozinho, tô chorando, coração implorando por um beijo seu que eu nunca senti. Seria ser você meu abrigo, pois te ver sem te ter, te amar sem querer, só me faz te querer muito mais. Tô sonhando, tô com medo, tô guardando meu segredo, esse amor que só vive em mim. Esse amor não é meu, tô sozinho, tô chorando,